Capítulo 8. Julgamento adiado. Porque todos comparecemos perante Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que quer que mereçamos, pelo bem ou mal que tivemos feito em nossos corpos. 2 Coríntios 5, verso 10. Enquanto escrevo, estamos nos aproximando de completar 2000 anos desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vivemos no limiar das semanas, dias e instantes finais que antecedem sua volta. Jesus disse que nós conheceríamos a época, mas não o dia ou a hora. Estamos vivendo nessa época. As primeiras e as últimas chuvas. As escrituras proféticas previram como Deus revelaria sua glória de forma poderosa no princípio da era da igreja e novamente no término da era da igreja, imediatamente antes da sua segunda vinda. Tiago descreveu isso. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5, verso 7. Observe que Tiago se refere a primeiras e últimas chuvas. Em Israel, as primeiras chuvas caíam e umedeciam solo seco no início da estação de plantio. O solo amaciado pela chuva podia receber o grão, que podia criar raízes com firmeza. As últimas chuvas vinham logo antes da colheita e eram mais apreciadas porque amadureciam e prosperavam os frutos. Tiago usou a chuva física como uma comparação para explicar o derramamento da glória de Deus. As primeiras chuvas caíram no dia de Pentecostes, como Pedro confirmou. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, versos 16 a 20. Pedro usou o termo derramar. A terminologia para chuva pesada é aguaceiro. Pedro poderia ter dito fazer cair, mas ele estava usando termos que se adaptassem à liberação de água da chuva. Quem melhor do que Pedro para descrever o derramar da glória de Deus experimentada no dia de Pentecostes? Mas esta descrição não se limita ao que ele havia acabado de experimentar, pois com o mesmo fôlego ele descreveu o derramamento da glória de Deus antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não se referia ao período em que Pedro vivia, mas à segunda vinda de Cristo. O Espírito de Deus fez através de Pedro o que ele havia feito tantas vezes antes. Ligou dois períodos distintos através da mesma mensagem profética das Escrituras. Sim, um grande derramamento do Espírito de Deus começou no dia de Pentecostes. Tiago chamou de primeiras chuvas. A glória de Deus se manifestava e se espelhava por onde quer que o Senhor enviasse os seus discípulos com o Evangelho. Nenhuma parte conhecida do mundo deixou de ser afetada. No entanto, este grande derramamento não aumentou em força propulsora. Ele foi declinando gradualmente. Ele diminuiu à medida que os homens foram perdendo a sua paixão pela presença e pela glória de Deus. Em lugar do amor e temor que um dia ardeu, vê-se o altar frio e sem vida dos desejos egoístas. Afastados de Deus, muitos passaram a se ocupar com atividades religiosas e doutrinas que mais uma vez obscureciam o propósito para o qual Deus nos criou, para andarmos com Ele. Um tempo de egoísmo, até mesmo na liderança. Este tempo de aumento e declínio da presença e da glória de Deus poderia ser comparado ao período entre a liderança de Moisés e a do rei Davi. Nos dias de Moisés, os filhos de Israel perambularam pelo deserto por anos sob a glória manifesta de Deus. Os irreverentes foram julgados e encontraram a morte no deserto. Mas a geração mais jovem temia o Senhor e o seguia de todo o coração. Eles prosseguiram para possuir a terra prometida sob a liderança de Josué. Entretanto, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor e tampouco as obras que fizera Israel. Juízes 2, verso 10. A desobediência desta nova geração os levou de volta ao cativeiro e às provações. Periodicamente, Deus levantava um homem ou uma mulher como juiz para conduzi-los. Através desses líderes irromperam explosões de avivamento e restauração para o seu povo. Embora esses fortes líderes tenham sido levantados por Deus para liderar, a condição geral de Israel continuava a piorar. Israel reagia aos seus juízes e não a Deus. Por isso vemos que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores. A cada geração que passava, o coração do povo escolhido de Deus se esfriava mais e mais, até que atingiram o fundo do poço. Este era o estado em que se encontravam quando Eli era sacerdote e juiz. Depois de governar Israel por 40 anos, o coração de Eli estava entorpecido e sua visão havia se perdido quase que totalmente. Sob a autoridade de Eli, atuando como sacerdote e líder, estavam seus dois filhos, Ofni e Finéias. A corrupção deles excedia de seu pai. Esta família de líderes era tão ofensiva a Deus que ele declarou: "Jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares." 1 Samuel 3, verso 14. Esta liderança ofensiva foi o motivo pelo qual a nação chegou ao fundo do poço. Nos tempos passados, quando a nação se desviava, os líderes guiavam o povo de volta para Deus, mas aqueles líderes afastavam o povo para longe dele com seu persistente abuso de autoridade e perversão de poder. Os filhos de Eli se envolviam em relações sexuais com mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Eles não apenas eram sexualmente imorais, como também usavam a sua posição de liderança para coagir a imoralidade, as mulheres que haviam ido buscar o Senhor. 1 Samuel 2, verso 22. Eles abusavam do poder da posição que Deus lhes havia dado para servir ao seu povo e, em vez disso, o usavam como forma de realizar os seus próprios desejos. Os seus atos irritaram grandemente o Senhor. Eli tinha conhecimento da imoralidade e ganância de seus filhos, mas não impediu que eles continuassem pecando, nem os retirou de suas posições de liderança. A segunda violação que cometiam era na área das ofertas. Mais uma vez, eles usavam a sua autoridade dada por Deus para satisfazer a sua própria ganância, engordando com as ofertas tiradas por meio de manipulação e ameaças. O julgamento adiado. Compare o pecado dos filhos de Eli ao pecado dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, os homens que morreram quando levaram fogo profano à presença do Senhor. É difícil evitar se perguntar por que os filhos de Eli não foram julgados com a morte de forma tão rápida quanto os filhos de Arão. O pecado dos filhos de Eli era um flagrante e total desrespeito por Deus, pelo seu povo e pelas suas ofertas. Por que então eles não foram julgados do mesmo modo, com morte imediata no tabernáculo? A resposta encontra-se no versículo seguinte. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 1 Samuel 3, versos 1 a 3. Observe o seguinte: a palavra do Senhor era rara. Deus não estava mais falando como falava com Moisés. Onde a sua palavra é rara, a sua presença também o é. As visões, as revelações não eram frequentes. É na presença do Senhor que temos revelação. Havia um conhecimento limitado dos seus caminhos devido à falta da sua presença. Os olhos da liderança estavam tão obscurecidos que não podiam ver. Em Deuteronômio 34, verso 7, lemos: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés nunca perdeu a visão, pois andou em meio à glória de Deus. O seu corpo foi preservado em uma medida muito maior. A lâmpada de Deus estava se apagando. Ela estava se apagando devido à falta de azeite. A glória havia sido retirada de tal maneira que a presença de Deus era apenas uma luz trêmula. No caso dos filhos de Arão, a glória havia acabado de ser revelada e estava muito forte. Veio fogo da parte do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. A presença e a glória de Deus estavam muito poderosas, mas os filhos de Eli estavam envolvidos pelas trevas de uma liderança quase cega e pelas sombras trêmulas de uma lâmpada enfraquecida. A lâmpada de Deus estava quase se apagando. Só restava um vestígio da presença de Deus. A sua glória já havia se retirado. O julgamento imediato só vem na presença da sua glória. Portanto, o julgamento deles não foi imediato, mas foi adiado. Quanto maior a glória, mais rápido o julgamento. Esta verdade precisa estar firmada em nosso coração. Embora tenha sido mencionada anteriormente, agora ela está se tornando cada vez mais evidente. Quanto maior é a glória revelada de Deus, maior e mais rápido é o julgamento pela ausência de reverência. Sempre que o pecado entra na presença da glória de Deus, há uma reação imediata. O pecado e qualquer pessoa que o alimente deliberadamente serão erradicados. Quanto maior a intensidade da luz, menos chance as trevas têm de permanecer. Imagine um grande auditório sem janelas ou luz natural. As trevas predominariam neste lugar. Você não poderia ver sua própria mão direita diante do seu rosto. Então acenda um fósforo. Haveria luz, mas ela seria limitada. A maior parte das trevas continuaria sem ser confrontada. Ligue uma única lâmpada de 60 watts. A luz aumentaria, mas as trevas e as sombras ainda envolveriam a maior parte da grande sala. Agora imagine que fosse possível colocar uma fonte de luz tão poderosa quanto o sol nessa sala. Você calculou certo. Qualquer área onde houvesse trevas seria iluminada e a luz penetraria em cada fresta e em cada fenda existente. O mesmo acontece quando a presença gloriosa de Deus é limitada ou rara. As trevas são constantes e não são confrontadas. O julgamento é adiado. Mas à medida que a luz da glória de Deus aumenta, intensifica-se a execução do julgamento. Paulo explicou isso ao escrever: os pecados de alguns homens são notórios e levam o juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 1 Timóteo 5, verso 24. O pecado da falta de reverência de Ananias e Safira foi exposto pela intensa luz da glória de Deus e, assim, recebeu julgamento imediato. Isto explica porque muitos hoje, cujos pecados excedem o deles, escaparam do julgamento imediato para aguardar uma punição adiada. Estes não são diferentes dos filhos de Eli. Eles continuam a pecar, estando cegamente tranquilos, porque não percebem que em breve serão julgados. Nada aconteceu. Pensam eles com aparente alívio. Devo estar isento do julgamento de Deus. Ele desconsidera o que faço. Essas pessoas estão tranquilas devido a um falso sentimento de graça, interpretando a demora no julgamento de Deus como ausência do mesmo. Aqueles entre nós que estão vivendo durante a primeira parte do século XXI testemunharam o pecado na igreja, não apenas entre os membros, mas também entre os líderes. Em meus anos de viagens, raramente se passa um mês sem que eu ouça falar de um pastor, um ministro, um membro do conselho ou algum membro de outra igreja envolvido em pecado sexual, geralmente com mulheres de sua igreja. Meu coração tem sofrido também com a manipulação e o engano que algumas vezes pude ver com relação à questão de dar e receber ofertas. Não apenas tem havido mentiras com relação às ofertas, como no caso de Ananias e Safira, como também muitas vezes ouvi falar de lideranças ou de administradores de igrejas que usurparam ou se apropriaram indevidamente dos fundos da igreja. Ouvi dois contadores especializados em ministérios de dois estados diferentes abrirem seus corações para minha esposa e eu, falando sobre a ganância e o engano que viram entre os ministérios. Um deles disse: se outro ministro entrar em meu escritório tentando encontrar um meio de ganhar mais dinheiro e de fugir dos impostos, vou fechar o negócio. Às vezes as ofertas são motivadas pela ganância e pela falta, em vez de serem em benefício do povo. Paulo disse: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses 4, verso 17. Exatamente ao contrário disso, houve líderes fazerem conluios para extrair a maior oferta possível do povo de Deus. Vi o uso de cartas manipuladoras escritas por empresas de consultoria, contendo verdades torcidas, a fim de conseguir recursos financeiros. Alguns desses consultores chegam a se gabar de como eles resumem tudo a uma ciência e podem calcular com precisão qual será a reação. Pedro advertiu que nos últimos dias se levantaria uma liderança que, na sua ganância, criará mentiras astutas para se apropriar do seu dinheiro, e a destruição deles está a caminho, 2 Pedro 2, verso 3. Se este comportamento tivesse ocorrido na atmosfera que encontramos no livro de Atos, o julgamento teria sido certo e rápido. No entanto, o julgamento está sendo adiado hoje, porque a lâmpada de Deus se enfraqueceu. O último derramamento da glória de Deus ainda está por vir. Salomão lamentou: vi pessoas más serem enterradas com honra. Como é estranho que sejam exatamente elas que frequentavam o templo e que são louvadas na mesma cidade onde cometeram seus crimes. Eclesiastes 8, verso 10. Ele disse que essas pessoas corruptas frequentemente iam ao templo, à igreja, e eram tidas em alta consideração. Parecia que elas haviam zombado de Deus com os seus atos e que haviam passado sem nenhum julgamento aparente. O motivo disso é que o julgamento foi adiado. Salomão continua: quando um crime não é punido, as pessoas acham que é seguro fazer o que é mal. Mas embora uma pessoa peque 100 vezes e ainda viva por muitos anos, sei que aqueles que temem a Deus estarão em melhor situação. Por que eles estão em uma situação melhor? Porque julgamento adiado não é ausência de julgamento. Somos avisados com antecedência pelos versículos a seguir. O grande juiz está vindo. Ele está às portas. Tiago 5, verso 9. Porque importa que todos nós compareçamos perante Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merece, segundo o bem ou o mal que houvermos feito em nossos corpos. 2 Coríntios 5, verso 10. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versos 30 e 31. Essas exortações foram escritas para os crentes e não para os pecadores que estão nas ruas. Os filhos de Eli se sentiam seguros no seu pecado. Talvez seu título ou o trabalho que realizavam para a igreja os tivesse seduzido. Talvez eles se julgassem segundo o padrão dos que os cercavam. Seja qual for o raciocínio, os filhos de Eli foram enganados por acreditarem que o adiamento do julgamento de Deus significava a ausência do mesmo. Esta corrupção na liderança só intensificou a decadência da situação espiritual degenerada de Israel. A graça distorcida. Paulo fez algumas previsões muito sérias sobre a situação do homem para descrever o tempo em que vivemos hoje. Ele escreveu: "Nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, pois as pessoas amarão apenas a si mesmas e o seu dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, zombando de Deus, desobedientes a seus pais e ingratas. Elas não considerarão nada sagrado, serão destituídas de amor e de perdão, difamarão os outros e não terão domínio próprio, serão cruéis e não terão interesse no que é bom, trairão seus amigos, serão irresponsáveis, enfatuadas pelo orgulho e amarão mais o prazer do que a Deus." 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. A verdade mais sombria é que Paulo não está descrevendo a sociedade, mas a igreja, pois ele prossegue: "Eles agirão como se fossem religiosos, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los semelhantes a Deus. Eles frequentarão a igreja, ouvirão a palavra de Deus, falarão a palavra de Deus, se gabarão da graça salvadora do Senhor, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los santos." Qual é o poder que poderia torná-los santos? A resposta é simples: é a própria graça de Deus, da qual eles se gabam. Durante os últimos 30 anos, a graça ensinada e crida em muitas de nossas igrejas não é a verdadeira graça, mas uma distorção dela. Isso é resultado de darmos ênfase à bondade de Deus, negligenciando o temor de Deus. Quando a doutrina do amor de Deus não é equilibrada com o entendimento do temor de Deus, o resultado é o erro. Do mesmo modo, quando o temor de Deus não é equilibrado com o amor de Deus, temos os mesmos resultados. É por isso que somos exortados: "Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus." É necessário ter ambos. Sem qualquer um dos dois, ficamos desequilibrados. Ouvi crentes e líderes darem desculpas para a desobediência, considerando todas as coisas como estando cobertas pela graça de Deus ou pelo seu amor. A graça é imerecida e ela realmente cobre, mas não da maneira como nos foi ensinado. Ela não é uma desculpa, mas uma capacitação. Essa falta de equilíbrio se infiltra em nosso raciocínio até que sintamos total liberdade para desobedecermos a Deus, sempre que for conveniente ou sempre que as coisas não estejam a nosso favor. Até quando pecamos, nós nos convencemos e aplacamos a nossa consciência, encolhendo os ombros e pensando: "A graça de Deus cobrirá isto, pois Ele me ama e entende como a vida é dura. Ele quer que eu seja feliz, não importa o preço, certo?" É verdade que não costumamos verbalizar esse processo mental, mas ele existe da mesma forma. Ele fica evidente pelos frutos deste raciocínio previsto com tanta precisão por Paulo. Embora a graça cubra ela não é apenas uma cobertura. Ela vai muito além disso. A graça nos permite e nos capacita a vivermos uma vida de santidade e de obediência à autoridade de Deus. O escritor de Hebreus nos exorta: retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, verso 28. A descrição da graça aqui não é a de uma cobertura ou a de um tapete fofinho que esconde tudo debaixo de si, mas a de uma força que nos capacita a servir a Deus de forma aceitável, com a devida reverência e santo temor. Ela é a essência do poder que está por trás de uma vida de obediência. Ela é a validação ou a prova da nossa salvação. Alguns poderiam refutar argumentando: mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sim, é verdade. É impossível viver uma vida digna de nossa herança no reino de Deus na nossa própria força, pois todos pecaram e estão destituídos do padrão justo de Deus. Nenhum de nós jamais será capaz de comparecer diante de Deus e dizer que as nossas obras, os nossos atos de caridade ou as nossas vidas de bondade conquistaram o direito de habitarmos no seu reino. Todos nós transgredimos e merecemos queimar no lago de fogo eternamente. A resposta de Deus para as nossas imperfeições é o dom da salvação por meio do dom da sua graça, uma dádiva que não pode ser conquistada. Romanos 4, verso 4. Muitos na igreja entendem isso, no entanto, falhamos em enfatizar o poder da graça não apenas para nos redimir, mas também para nos conceder a capacidade de vivermos nossas vidas de uma maneira totalmente diferente. A palavra de Deus declara: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, versos 17 a 18. Tiago não estava contradizendo Paulo. Ele estava esclarecendo a mensagem de Paulo, afirmando que a evidência de que uma pessoa recebeu a graça de Deus é uma vida de obediência, mas também a capacidade de perseverar. Uma pessoa que desobedece a palavra de Deus sistematicamente é alguém em quem a fé fracassou ou em quem a fé nunca realmente existiu. Tiago continua: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago prefaciou esta declaração citando Abraão, o pai da fé, como exemplo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. A fé era evidente nas atitudes de Abraão. Seus atos ou obras confirmavam que sua fé havia sido aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Em nossa língua, a palavra crer foi reduzida ao reconhecimento mental da existência de alguma coisa. Multidões fizeram a oração de arrependimento, movidas por emoção, apenas para voltar aos seus antigos caminhos de desobediência. Elas continuam vivendo para si mesmas, ao mesmo tempo confiando em uma salvação emocional que era destituída do poder para transformá-las. Sim, essas pessoas creem em Deus, mas a Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. De que adianta reconhecer Jesus Cristo quando não há mudança no coração e, portanto, não há uma mudança de atitude? As Escrituras retratam um significado muito diferente para a palavra crer. Crer é mais do que o reconhecer a existência de Jesus. Crer compreende a obediência à sua palavra e à sua vontade. Isso explica Hebreus 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é obedecer, e obedecer é crer. A prova da crença de Abraão era a obediência. Ele ofereceu o seu precioso filho a Deus. Nada, nem mesmo seu filho, significava mais para Abraão do que obedecer a Deus. Isso é verdadeira fé. É por isso que Abraão é honrado como o pai da fé. Vemos esta mesma fé e graça evidentes em nossas igrejas de hoje. Como fomos tão enganados! Deus é como nós. Eli e seus filhos não apenas enganaram o povo de Israel, mas eles próprios foram enganados. Eles acreditavam que Deus fingia, que não via a desobediência deles. Com a consciência cauterizada, pensavam que, se Deus fosse exatamente como eles mediam Deus de acordo com o que sabiam e viam. Paulo continuou descrevendo as pessoas da igreja de nossos dias que estão destituídas do poder para torná-las santas. Eles continuarão enganando os outros e eles próprios serão enganados. A sua visão profética se confirma nos dias de hoje. Deus declara aos líderes corruptos e aos falsos crentes da igreja: não recitem mais as minhas leis. Nem finjam obedecer-me, pois vocês recusam a minha disciplina e tratam as minhas leis como lixo. Quando vocês veem um ladrão, vocês o ajudam e desperdiçam o seu tempo com os adúlteros. A boca de vocês está cheia de maldade e a língua cheia de mentiras. Vocês se reúnem para difamar um irmão. Salmo 50, versos 16 a 20. Deus está perguntando: por que vocês estão pregando a minha palavra se não me temem nem me obedecem? Por que vocês enganam os outros e a si mesmos? Ele está dizendo: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Salmo 50, verso 21. Deus disse: eu me calei. O julgamento foi adiado, mas não negado, pois o Senhor garantiu: eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Lembre-se, a ordem divina precede a glória revelada. Quando a glória é revelada, a desordem é confrontada com o julgamento imediato, a fim de garantir a manutenção da ordem divina. Deus prometeu àqueles que estão aguardando o julgamento: tenho certeza de que haverá ordem, pois eu a trarei. Observe que é a consciência que apazigua o desconforto da desobediência em seu comportamento sem reverência. Eles acreditam que Deus seja exatamente como eles. Eles reduzem a imagem da glória de Deus ao nível do homem corruptível. Povo de Deus, ouça as suas palavras de misericórdia. Vocês podem dizer: palavras de misericórdia? Pensei que você estivesse falando de julgamento. Na verdade, nas pregações e escritos proféticos, Deus está procurando nos avisar a fim de nos livrar do seu julgamento. Portanto, a sua mensagem é de misericórdia. Deus tem um remanescente. Pelo Espírito de Deus, Paulo viu a glória manifesta do Senhor se desvanecer até atingir novamente o fundo do poço. Os dias que precedem o segundo derramamento veriam exatamente este clima espiritual. Tanto o sacerdote quanto o povo sofreriam corrupção. Paulo profeticamente lamentou: pois está vindo um tempo em que as pessoas não darão mais ouvidos à sã doutrina. Em vez disso, elas seguirão os seus próprios desejos e procurarão mestres que lhes digam o que eles quiserem ouvir. 2 Timóteo 4, verso 3. É triste dizer, mas estamos vivendo nesses dias. Parece que muitos pastores e ministros desejam mais atrair as multidões do que manter a justiça. Eles têm medo de pregar a verdade com ousadia, preocupados em colocarem em risco tudo o que trabalharam tanto para construir. Então eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir e evitam o confronto. Os resultados são devastadores. Os pecadores se sentam nas nossas congregações, sem convicção do pecado e inconscientes do que a justiça significa. Muitas dessas pessoas confusas supõem que são salvas, quando na verdade não são. Ao mesmo tempo, alguns ministros buscam o favor e a recompensa dos homens, sem considerar o favor de Deus, enquanto os crentes piedosos clamam: onde está Deus? E o pior de tudo é que, enquanto a nossa sociedade permanece cativa das trevas, a igreja é vista com desdém. Quando a igreja está infectada e enferma pela falta de temor do Senhor, ela é incapaz de ajudar a sociedade. Qual é a resposta de Deus? Ela se encontra na palavra remanescente. Assim como Deus encontrou um remanescente que tremia diante da sua palavra para encher com a sua glória na primeira chuva, assim ele encontrará um remanescente de crentes nesses últimos dias das últimas chuvas, através dos quais ele mais uma vez revelará sua glória. O tamanho ou o número desse grupo não importa. Esses crentes amarão e obedecerão ao Senhor, não importando o custo de suas vidas ou para as suas vidas. Há líderes, ministros e crentes em toda a terra hoje que estão clamando por este derramamento. Onde estivemos e onde estamos não é para onde vamos. Precisamos erguer nossos olhos para o horizonte e aguardar a glória do Senhor que está por